E hoje nós temos uma convidada especial, estamos recebendo aqui a nadadora Alessandra Marchioro. Primeira vez que a gente recebe uma nadadora aqui, né, Marcelo? É, a primeira vez. Primeira vez, né? Alessandra... Bonita assim, então primeira vez mesmo. Pois é, primeira vez mesmo. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Banda B. Você que disputou agora há pouco tempo aí o José Finkel, né? E foi muito bem, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Primeiro agradecer o convite, estou bem feliz de estar aqui. E acabei de sair do troféu José Finkel, estou nessa semaninha de férias aí recuperando para o próximo ciclo que vai começar de treinos forte. E estou bem feliz porque foi uma jornada meio árdua para mim, momentos que eu tive de baixo de resultado e tudo mais. E o meu técnico junto com a equipe, todo mundo acreditou em mim. E agora estou voltando aos pouquinhos, tendo bons resultados e conquistando meu espaço de novo. Foram 3 medalhas individuais, né? Isso. E 2 por equipe. Foram 3 bronzes, uma prata e um ouro. Exatamente. E como é que foi para você essas 5 conquistas aí? Você disse que estava vindo de resultados ruins. E já entrar num torneio que é o troféu mais importante da natação brasileira, né? Com tanta medalha, assim, como é que foi para você, para os seus técnicos também, para a sua equipe em geral? Ah, eu acho que todo mundo que está no meio do esporte espera um bom resultado dos atletas. E as medalhas confirmam isso. E eu fiz em todas as quedas na água, que a gente chama, né? Que eu tive nessa competição, eu fiz os meus melhores tempos em piscina curta. Que é um progresso muito grande. Porque às vezes a medalha não significa muita coisa. Você pode ganhar uma medalha e fazer um tempo ruim. Ou ficar fora do pódio e fazer seu melhor da vida. E eu, graças a Deus, consegui juntar as duas coisas. Lógico que não fiquei no lugar mais alto do pódio, mas como eu disse, essa volta minha está sendo degrau por degrau e acho que está sendo uma coisa bem, bem feliz, assim. Acho que, como eu falei, os meus técnicos, está todo mundo bem contente que está dando certo esse resultado e acho que entrar nesse meio de campeãs de novo, sendo que todo mundo que competiu comigo foram as meninas que acabaram de voltar da Olimpíada, isso é um grande peso para a gente. Então acho que estou voltando a representar bem meu clube e ter essa confiança de novo, porque querendo ou não abala um pouquinho, né? Você sempre está no topo, está nas medalhas e de repente dá uma quedinha, é difícil, porque os patrocínios, as ajudas, as coisas assim, às vezes não vêm como você espera, apesar que eu tenho patrocínios muito bons, sempre me ajudam e sempre me incentivaram bastante para esse recomeço novamente. Então eu estou bem feliz, assim, acho que faço das minhas palavras o meu técnico também, com certeza, e acho que ele deve estar bem feliz também. Fala aí, Marcelo. Então, me chama a atenção realmente a natação no Brasil, que a impressão que eu tenho é que nós temos um potencial muito grande com recursos pequenos. O Brasil não teria mais potencial até em termos de medalhas, em termos de competição mundial, se tivesse mais recursos? Olha, eu acho que assim, toda estrutura, todos os atletas, eu acho, sempre procuram algo a mais. Sempre querem mais estrutura, mais patrocínio, mais visibilidade, mais dinheiro. Então, é fácil para os atletas sempre estarem pedindo as coisas da confederação. Eu acho que a confederação ofereceu para a gente, dentro do possível que eles poderiam oferecer, o que dava para ser feito. Essa Olimpíada, eu acho que estávamos todos preocupados com a questão de como poderia ser a Olimpíada no Brasil, se iria ser um fiasco, se não foi. Eu acho que teoricamente podemos dizer que foi muito boa, todas a abertura, a cerimônia de encerramento, a Paralimpíada também foi muito legal, mas eu acho que o brasileiro tem aquela coisa de querer criar uma expectativa muito grande em cima dos atletas, e isso, querendo ou não, é uma pressão muito grande. Ter uma Olimpíada em casa para todos os atletas brasileiros pesou muito isso, e talvez tenha pesado para um lado bom como para um lado ruim, isso eu já não posso dizer, mas eu acho que essa expectativa... Não eu tive um técnico que me falou uma vez que a expectativa é a mãe da decepção. E é uma coisa que realmente aconteceu. Todo mundo falou, ah, é porque depois da Olimpíada isso foi uma decepção, o Brasil não conseguiu medalhas e coisas assim. Mas eu acho que dentro do possível, se você for analisar na natação, que é o meu esporte, eu acho que a gente teve uma melhoria de finais, teve uma melhoria de colocações. Eu acho que isso que é importante, a gente subir cada degrau. Lógico que a medalha era uma coisa esperada. Mas eu acho que, na medida do possível, com o que foi dado para os atletas, a preparação e tudo, eu acho que os brasileiros fizeram um bom desempenho na Olimpíada. Mas e pela questão de patrocínio mesmo, para vocês atletas, não da confederação? Porque a gente sabe que a gente vive num país em que a maioria das pessoas só olha para o futebol. E até o futebol feminino, a gente cobra muito patrocínio que... Até esses dias eu vi uma entrevista de que alguma jogadora, não lembro qual jogadora, falou, ó, acabou a Olimpíada faz um mês e meio e ninguém mais já fala da gente. Nas Olimpíadas eu não falava. E pra vocês, natação também é assim, eu creio. Porque a gente recebe muita gente de vários outros esportes que fala que falta incentivo. Não das confederações, mas principalmente de empresas privadas. Como é que é para você essa luta aí por buscar patrocínios? Olha, a princípio, eu acho que o Brasil vive muito às sombras do futebol. E isso, para qualquer esporte, é ruim. Apesar que outros esportes conseguiram se sair muito bem. O vôlei, tendo suas medalhas olímpicas e mundiais. O basquete, na época de ouro, teve suas glórias também. Mas, realmente, os patrocínios... Na época que o Brasil se encontra com toda essa crise e tudo mais, é uma coisa difícil. Eu, graças a Deus, particularmente tenho meu patrocínio, a Nissan me ajuda, a Speedo, meu próprio clube, a Unisanta, e vários outros patrocínios também. Mas é realmente muito complicado de conseguir, porque a visibilidade está ficando... É uma coisa muito exigida para os patrocinadores. E algumas... É complicado de você arranjar essa visibilidade. Porque, por exemplo, eu fui pro José Finkel agora e sempre foi transmitido as competições pelo Sim. Sport TV ou por qualquer coisa assim. Dessa vez não foi. Como é que você vai dar esse retorno pro patrocinador? É difícil isso. E eu acho que cada esporte, cada modalidade, cada atleta em si sofre com essa procura de patrocínio. É uma coisa... Todo dia você tem que estar buscando isso. Porque as confederações estão cada vez ficando mais escassas, ainda mais depois da Olimpíada. Então, acho que cada atleta tenta buscar uma coisa meio por si mesmo, assim. Depende do clube, depende de cada patrocínio individual mesmo. E dá a sorte de conseguir achar empresas que acreditam no potencial de cada atleta e conseguir essa ajuda, essa parceria. Tá certo. É Unisanta que você falou, né? Isso, eu treino pelo Unisanta em Santos. Em Santos? Isso. Ah, então você tá aqui só passando umas férias mesmo. É, na verdade aproveitando eu nasci... os pais aí que estão aqui no estúdio também. Exato, meus pais estão aqui comigo. Eu sou curitibana e a minha vida inteira morei em Curitiba, já competi por vários clubes do Rio de Janeiro e tudo mais, e acabei fechando com o Unisanta e com essa parceria nova com o meu técnico, eu me mudei para Santos. Tive que deixar o friozinho curitibano daqui e mudar para as praias de Santos. Esse foi o lado do sacrifício, né? Nossa, totalmente. E é uma coisa que tem me feito muito bem. Santos é uma cidade bem diferente de Curitiba, assim. O povo é bem mais hospitaleiro. Mas eu acho legal, assim. Tô gostando de, no fim da tarde, pegar uma prainha, ver o pôr do sol. Tá me relaxando bastante. Acho que isso tá me ajudando a conseguir alcançar os meus objetivos. Isso é interessante. Uma coisa que muita gente falou, principalmente antes das Olimpíadas, foi um cara que nem o Cielo, por exemplo, ficar de fora. Como é que no meio da natação vocês viram isso? Pô, o Cielo, recordista mundial dos 50 metros e não foi para a Olimpíada. Como é que para vocês, nadadores, viram essa questão de um cara tão importante no cenário da natação ficar de fora? Eu acho que em todos os esportes funciona mais ou menos como a natação. Como eu sou da natação, fica um pouco mais fácil eu falar dele Sim. em específico. Sempre está vindo uma geração nova. E essa geração nova acaba ocupando o espaço de grandes ídolos, né? Então, assim, eu acho que o César teve um momento muito bom da carreira dele, depois ele teve momentos conturbados. Eu acho que ele está se achando ainda. E é difícil chegar ao topo, mas é muito mais difícil se manter lá. Então eu acho que os atletas novos vindo sempre tem uma rotatividade muito grande de medalhas. É difícil você ter uma coisa assim, sempre uma pessoa sempre ganhando e estando ali. Então esse ciclo que vai se mudando é bom pro esporte, até porque os atletas que estão lá em cima estão sempre treinando mais porque sabem que está todo mundo vindo, né? E foi realmente um choque a gente saber que o César não foi para a competição. É um grande nome para a natação e eu acho que ele teria feito muito bem na Olimpíada. Ele sabe reagir muito bem à pressão. Não que os outros atletas não tenham reagido, mas a seleção sem o César é uma coisa diferente. É diferente, o cara, querendo ou não, ele tem uma medalha, várias medalhas olímpicas, recorde mundial, é um grande peso, né? Então, eu acho que o Brasil soube, como eu falei novamente, eu acho que o Brasil soube representar bem dentro de todas as condições que foram dadas. Tá certo. 8h16, vamos pro rápido intervalo, a gente volta rapidinho. 4 minutinhos, já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Bola. Jornal da Bola. Não importa o tamanho, nem o formato. O Recanto Gaúcho Torres é o lugar ideal para quem busca qualidade e variedade. Rodízio de carnes, buffet de pratos quentes, saladas, sushi e no jantar, buffet de frutos do mar. Ah, e o buffet de sobremesas também está incluso. Só falta você. Recanto Gaúcho Torres, Avenida Comendador Franco, 4680. Fone 3276-2615. 3276-2615. Vote nos vereadores do PPS. Vidal, 23242. Doutora Laísa, 23323. Lucas Miranda, 23789. Diego Baia, 23777. Vote nos vereadores do PPS. Nos últimos 50 anos, muita coisa mudou. Só não mudou a confiança no consórcio Cevopa, que desde 1966 já realizou o sonho de mais de 250 mil pessoas. O consórcio Cevopa é a melhor opção para conquistar seu carro, moto, seu imóvel ou renda para aposentadoria. Com ou sem crise, é o melhor negócio. A vida passa e com o consórcio Cevopa você realiza. Acesse consórciocevopa.com.br e faça uma simulação ou ligue 3330-2005. Consórcio Cevopa. A Banda B está com evento para quem curte pôquer. É o torneio Banda B na Espaço Pôquer Curitiba. Dia 15 de outubro, sábado às 4 horas da tarde. Com valor de entrada e reentrada R$50. Chame os amigos e chegue cedo porque a casa vai lotar. A Espaço Pôquer fica na rua Marquês do Paraná, número 700. Para saber mais, acesse espaçopoker.com.br. Eduardo Pimentel. Coligação Curitiba Inovação e Amor. PNN, PSDB, PSB, PTN, PSDC, PTB. Antes de viajar, não esqueça de revisar seu carro. Vá até a Habana Pneus e faça uma viagem segura e tranquila com a sua família. Na Habana Pneus, você encontra produtos de qualidade, atendimento personalizado, preço justo e condições de pagamento. A Habana Pneus está há 27 anos no mercado como referência em centro automotivo. Contamos com 9 unidades em 5 cidades, atendendo em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande e Paranaguá. Venha até a Habana Pneus. Estamos esperando por você. A It's Grill Express possui cortes e carnes especiais, risotos, pratos executivos e saladas frescas, tudo com ingredientes selecionados, tornando a sua refeição em shopping exclusiva e deliciosa. Venha saborear os melhores grelhados e acompanhamentos na It's Grill Express, nos shoppings Miller, Barigui, Curitiba e Pátio Batel. Oito e vinte, estamos de volta aqui no Jornal da Bola. A gente está recebendo hoje a nadadora Alessandra Marchioro. Alessandra, como é que começou a paixão pela natação? De onde surgiu? Ah, na verdade, acho que a maioria dos nadadores sempre começa com um problema de saúde, né? E a natação vai ser a solução de todos os problemas. Eu comecei porque eu tinha muita asma, já tive 2 vezes meningite, pneumonia, era uma coisa normal para mim. E o médico indicou a natação, que era um esporte bem completo para mim. E a gente começou, e eu lembro desde pequenininha, eu ficava pulando na piscina, e eu queria, e eu sempre fui grande, forte, e me destacava bastante. Então, desde pequenininha, sempre fui muito competitiva, e acho que uma coisa foi somando com a outra. Fui conhecendo melhor a natação, a cada dia que se passava eu tinha mais paixão pelo esporte. Aí quando você começa a ganhar, você já começa a ter outros objetivos, outras coisas, e a cada vez vai crescendo, você vai treinando mais, vai se destacando mais, e acho que a paixão começou aí, desde então. Há quanto tempo na natação já? Eu comecei com 6 anos, eu tenho 23, tem alguns anos aí já. É, a Paula 23 não fosse muito, né? É. Mas se for pensar de natação, quanto tempo já tem aí? Ah, não, de natação já são 17, 13, né? Mas corre, ela vai. 17, né? 17 anos de natação. A gente é jornalista, né? Matemática não é o forte. Ainda bem que tem uma calculadora aqui do lado. Ainda bem que tem, é pra lembrar, né? É, até você falou da sua altura, quanto você tem de altura? Eu tenho 1,85. 1,85. E pra disputar, no caso, a natação, tem que ser alta mesmo? Ou... Ah, eu acho que assim, padrão europeu, a minha altura não é uma coisa muito diferenciada. Eu chego em competições mundiais, assim, é uma coisa meio normal. Assim. Aqui todo no Brasil, é... realmente, é, eu me destaco bastante. Assim, eu tenho uma adversária direta, assim, que a gente sempre nada, compete junto bastante tempo. Ela é muito mais baixinha que eu e falo, nossa, como é que vocês competem uma com a outra? Cada uma com sua qualidade, defeito, sim, uma treina na dificuldade da outra e vai fazendo isso. Mas realmente, eu acho que eu sou a maior nadadora brasileira hoje em dia, na atualidade. Chuto dizer isso, não tenho certeza absoluta, mas acho que sim. Me diga o seguinte, pra gente, né, pros leigos na natação, foi um negócio impressionante ver as medalhas conquistadas nos Jogos Paralímpicos, né? E assim, é um negócio de superação espetacular. Se nadar sem um braço, tem um nadador que nadava sem os dois braços, sim. Como é que você vê isso? É uma história, tem impressão, que se emociona a todos nós que não entendemos exatamente, profundamente o esporte. Imagino para você como atleta como deve ser emocionante ver uma competição como essa, né? Ah, eu acho que o atleta em si, ele já tem uma dificuldade todo dia, que é ter a rotina, a dieta e tal. E os paralímpicos, eles têm ainda uma dificuldade ainda maior, que é, tipo, enfrentar cada dificuldade de cada um, né? Então, eu acho que, assim, é uma superação em dobro, digamos assim. Eu tenho patrocínio da Nissan, onde são 30 atletas e tem paralímpicos no meio disso, e eu pude ter mais contato com os atletas paralímpicos, inclusive o Clodoaldo, a Edênia, que são atletas da natação. Da natação. O Clodoaldo é o nosso mentor. O Clodoaldo é campeoníssimo, né? Não. Ele, o Daniel... Tem comparação. A Hortência é a nossa outra mentora também. Estamos bem... Estão bem representados, bem representados. Né? E eu tive muito contato com esses atletas paralímpicos, assim. É uma coisa que a gente nunca teve, porque a gente fica tanto no nosso meio, no meio ali, que a gente fica treinando, a gente não tem tanto esse conhecimento. E é uma coisa incrível. A gente às vezes reclama, assim, nossa... Tem que ir de carro até o treino. E, pô, o cara tá todo dia de cadeira de rodas indo pro treino. Aí você fala, pô, como é que... Não dá pra comparar uma coisa com a outra, mas é uma superação incrível. E eles levam isso com tanta naturalidade, é uma coisa tão normal pra eles, que você fala assim, pô, eu reclamo da minha vida, das minhas coisas, das minhas dificuldades, e tem gente que tem tanta coisa muito mais difícil do que você pra superar. E é muito legal de ver isso. O esporte paralímpico do Brasil sempre foi muito forte, né? E sempre teve bastante destaque e tudo mais. E é muito legal de ver isso, porque realmente as competições paralímpicas é um... Cada momento que você olha para um atleta, cada atleta em si é uma superação diferente. Eu acho incrível. E isso me motiva bastante também a treinar cada dia e não reclamar tanto das minhas coisas, né? Isso é legal. Falando nessa questão de reclamar e tal, como é que era no início, assim, quando você... entrou na natação profissional, porque a gente sabe que atleta tem que ser muito regrado. Quando eu era pequena, sempre perguntavam, pequena não, porque eu sempre fui grande, né? Quando eu era mais nova, sempre perguntavam pra mim, qual que é o seu maior sonho? E acho que a maioria dos atletas, quando estão começando, quero representar o Brasil na Olimpíada, eu quero ir pra uma Olimpíada. Mas todos os sacrifícios e as coisas que isso envolve, é uma coisa que faz muita gente desistir no meio do caminho. E realmente, dieta é uma coisa absurda. Você vê aquele McDonald's, assim, você quer dar aquele mordidão e não dá, tem que ficar comendo a tapioquinha. As saídas com os amigos, isso é uma coisa que pesa, porque você tá no meio dos seus amigos, todo mundo, vamos pra balada. Aí você fala, não, vou ter que estar em casa, porque tal hora eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho treino. É complicado, assim, as pessoas que estão ao seu redor também têm que entender bastante isso, porque são sacrifícios que, assim, aí na hora quando você tá na Olimpíada, não fala, nossa, ele tá lá, mas, pô, tudo que você teve que abdicar. Eu tive que abrir mão de morar com a minha família, de estar com os meus amigos aqui em Curitiba, com toda a minha vida que eu fiz aqui, para estar em Santos. Então, lógico, fiz amizade lá, meu namorado é de lá e tudo mais, meus cachorrinhos lindos, maravilhosos, eu comprei lá, então fazem cada degrau valer a pena. Mas realmente, sacrifícios que se faz para ser um atleta de alto rendimento, acho que ninguém entende a não ser sendo um. Porque às vezes a gente fala assim, porque abdica do McDonald's, parece ser uma coisa fácil, mas não é uma vez, é todos os dias. É de manhã, é de tarde, é de noite, é no sábado, é no domingo, então é bem complicado. E o namorado? É atleta? Como é que é? Ele é complicado. Se não entender, se não for do ramo, é mais complicado entender, né? Ele era ex-nadador, a gente se conheceu treinando, aí ele acabou parando de nadar e agora me ajuda incondicionalmente lá em Santos. Tudo que eu preciso, ele sabe exatamente o que eu preciso. Então entende perfeitamente a rotina, né? É, graças a Deus. É, isso, não seria bem difícil. Isso é bom, né? Porque até pra gente também, né? O Marcelo sabe bem, porque o Marcelo tá nessa profissão há muito tempo, eu nem tanto. Complicado. Eu entrei no rádio em 2012 e eu... Claro, você está acostumado, ó, você tem sábado, você tem domingo, você sai. Eu hoje em dia não tenho sábado e domingo, eu tenho que trabalhar sábado e domingo, né? Então é uma coisa que as pessoas que estão ao seu redor realmente precisam entender. É, o esporte para mim é o meu trabalho, né? Claro, exatamente. E você falou das Olimpíadas, como é que um atleta da natação hoje se classifica para uma Olimpíada? A gente trabalha sempre, para qualquer campeonato que a gente se classifica, a gente trabalha com índice, que é imposto ou pela FINA ou pela CBDA, que é o órgão do Brasil. Então, normalmente, para a Olimpíada, eles criam 3 ou 2 competições seletivas, onde eles estabelecem esse índice e os atletas que fazem estabelecem esse índice e vão para a Olimpíada. Normalmente, são 2 atletas por prova e 4 por revezamento. Então, normalmente funciona assim, fez o índice, está entre os 2, vai tranquilamente. Tá certo. Você tem, no futebol a gente fala muito essa questão de, ah, o jogador de futebol vem aqui e você fala, pô, em quem que você se espelha, você se espelhava, né? Olha, eu acho que é bem clichêzinho isso, mas pior que é verdade, eu acho que um grande ídolo meu realmente é o César Cielo, é uma pessoa que a gente sabe que dentro de todas as dificuldades que tem no Brasil, de visibilidade, patrocínio e tudo mais, conseguiu se destacar. E é uma pessoa que não é aquela assim, ah, e o Phelps? O Phelps é um super campeão, é um ídolo também, mas é o César é uma pessoa aqui, então é uma pessoa palpável. Perto, né? Eu já viajei com ele já me deu várias dicas de treino, a gente já conversou. Então ele realmente é uma pessoa que merece muito estar onde está. E tomara que o filhinho dele, Thomas, siga o caminho dele e seja super campeão também. E o Phelps? Putz, o Phelps não tem nem o que falar, né? Eu já viajei, já conheci ele, já tirei foto. É um atleta que algumas pessoas nascem com talento e outras nascem com um super talento. O Phelps é o cara desenhado para natação. Não tinha, se for alguma coisa assim, como é o cara perfeito para natação, você põe o Phelps e o Phelps vai. É interessante isso, porque o Phelps, a gente sabe, a gente acompanhou todas essas Olimpíadas. Não só essa, né, mas todas as Olimpíadas que o Phelps participou e realmente ele é uma máquina. Ele é muito, muito acima, né, Ele é um exemplo de tudo que tem que abdicar. Uma vez eu lembro que um técnico meu conversou com o técnico dele, ele falou que foi assim, foram 4 anos treinando para a Olimpíada de 2008, que foi aquela que ele conseguiu 255 milhões de medalhas de ouro e tudo mais, e vários recordes. E de 4 anos que ele treinou, ele teve 2 dias de falta de treino. O resto, todos ele foi treinar. Isso é uma coisa assim absurda, acho que nenhum técnico no mundo consegue ter um atleta que faça isso. Uma dedicação mesmo. Dessa. E é um exemplo do... perfeito atleta. É porque em 1.400 dias você não treinar 2, né? E deve ter sido assim, ainda aquela coisa assim, não vai treinar porque você tá morrendo, porque não é possível. Não consigo sair da minha cama. Exatamente. E agora que você disputou o José Finkel, qual que é a próxima competição? Até quando você tá de folga aí? Quando você volta a treinar e qual a próxima competição que você tá mirando? Eu tenho uma semaninha de folga aí pra fazer essa recuperação e tudo mais, que é importante pro atleta, né? Oi? Sem McDonald's. Que fique bem claro, viu, Márcio? Que é o meu técnico. E só na arroz e feijão. Nem nas férias, nem nada. Não, nada. Mentira. Nas férias a gente precisa ter esse descanso mental também. Porque o treinamento não é só físico, é muito do mental também, né? E o simples fato de você morder assim um McDonald's já faz uma relaxada que vale pra tudo já. E o próximo campeonato... Porque o Brasil, ele se divide, ele tem 3 campeonatos nacionais que são os mais importantes. É o Maria Lenk, que é o começo do ano, o José Finkel, que é no meio, e o torneio Open, que é no final do ano. Então agora eu tô treinando pro Open, que já deve ser seletiva para alguma competição importante no ano que vem. Tá certo. Legal. 8h31, a gente entrevistou aqui a Alessandra Marchioro, que é nadadora, novinha ainda, tem muito futuro pela frente. Até falando isso, até perguntar isso. Até quando, mais ou menos, um nadador, uma nadadora, até qual idade, assim, ou qual a idade do auge e até onde vai? A gente já ouviu vários estudos e vários exemplos vivos disso. A gente tem nadadoras velocistas, que é no meu caso, que eu nado 50 e 100 metros livre, né? É, a Dara Torres, campeã olímpica, com 42 anos de idade. Como a gente tem atletas com 20 anos parando. E acho que é uma coisa muito mental, assim. Acho que é quem consegue abdicar, se dedicar e fazer essas coisas mais tempo. E tem que ter a questão do talento também, e um bom técnico, e uma boa equipe que consiga achar os caminhos melhores para que os atletas consigam ir cada vez mais longe. E muito forte mentalmente, sim. Com certeza, muito. Que é uma das coisas que mais pesa, porque treinar musculação é fácil. Agora, o problema é estar ali todo dia focado e querer aquilo todo dia é bem complicado. Alessandra, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Só uma pergunta. Falou ou não falou de todos? Quais são os seus patrocinadores? Quem é que está te apoiando de verdade? E são patrocinadores que acreditam no seu trabalho. Eu queria muito agradecer todas essas pessoas que me ajudam. Eu tenho o Brasil Picante aqui em Curitiba, que mesmo quando não estando morando mais aqui, quando eu venho, me ajuda sempre. O Hospital Constantini é extremamente importante nessa minha caminhada. Lá em Santos eu tenho a Unisanta, que é meu clube, o Márcio Latuf, o Alexandre, o Gerson, o meu médico também lá, o Lucas, psicólogo Henrique, o meu patrocinante da Speedo, que é extremamente importante para materiais esportivos, a Nissan, que me ajuda extremamente, importantíssimo também em toda essa minha carreira, e meus pais, meu namorado, meus cachorros e todo mundo que me aguenta nessa carreira aí, porque olha... Família Marquioro. Família Marquioro, porque aguentar um atleta, já ouvi dizer que os atletas são bem loucos e é bem complicado. Um abraço para André Lacerda também, que é o seu assessor. Marquioro, né? É descendente italiano, então. Isso, e agradecer ao André, né, claro, que a gente fechou essa parceria faz pouco tempo e é ele que tá conseguindo todas essas novidades para mim. Que legal, então obrigado pela presença, Alessandra. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte, né? Obrigada. No próximo torneio. Agradeço bastante o espaço aqui e vou estar sempre acompanhando vocês. Opa, muito obrigado. Valeu. Então vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal da Bola. Estamos apresentando Jornal da Bola. Não importa o tamanho, nem o formato.